É o FG original. Se não conhece, já ouviu falar. Respeita. Tênis, tem que respeitar. É muita vitória pros guerreiros de fé. Pra aqueles que não gela, não amarela e vai contra a maré. Sigo um velho ditado e guardo no meu coração, que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé, que seja com o pé no chão. É muita vitória pros guerreiros de fé. Pra aqueles que não chela, não amarela e vai contra a maré. Sigo um velho ditado e guardo no meu coração, que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé. Moleque de quebrada, da pele escura, mano. Bom samaritano tinha vários planos de ficar rico esse ano. Tô a pé, tô na fé, tô tentando. Tô sonhando com o carro do ano. Batalhando desde os 15 anos. De bloco em bloco, meu castelo vai aumentando. Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo. Garoto evoluindo, só foi questão de tempo. Foi do lixo pro luxo, foi do pouco pro muito. Foi muita fé no pai, né? Que eu já entreguei água, já trampei no farol. Hoje trampo no funk, artista mundial. Ajoelho, agradeço. Chuva de bênção nos merecedor. É muita vitória pros guerreiros de fé. Pra aqueles que não gelam, não amarelo e vai contra a maré. Velho ditado e guardo no meu coração, que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé, que seja com o pé no chão. Era uma vez um cara, moleque de quebrada, da pele escura, mano, bom samaritano, tinha vários planos de ficar rico esse ano. Tô a pé, tô na fé, tô tentando. Tô sonhando com o carro do ano, batalhando desde os 15 anos. De bloco em bloco, meu castelo vai aumentando. Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo. Garoto evoluindo, só foi questão de tempo. Foi do lixo pro luxo, do pouco pro muito. É muita fé no pai, né? Eu já entreguei água, já trampei no farol. Hoje trampo com funk, artista mundial. Ajoelho, agradeço. Chuva de bênção nos merecedor. É muita vitória pros guerreiros de fé. Aqueles que não gela, não amarela e vai contra a maré. Sigo um velho ditado e guardo no meu coração, que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé, que seja com o pé no chão. Tênis, tem que respeitar. É isso aí, guerreiros de fé. Tênis, Paulina Capital, Lipe, Menor Ralé, tamo junto. Respeita, respeita, respeita, respeita.